127 Norte. Certo, obrigado pela informação. Número 2 aguardando o pouso, vai ainda reportar o trem. Pouso 107 Mig, pouso 90, vento 100 graus, 06 Norte. Direto para o seguro, Romeco, dá. Controle Salvador, boa noite, passaria 2224 na Momo. Boa noite, passaria 2224, acione código 5146, posição normal, suba para o nível 190. 5146 na normal, sobe para o 190, passaria. Zona 076 no solo 6213 chame solo em 1219. 076 na escuta da torre. Boa noite, trip 5515, contato radar afastado de cone 4 milhas, vou ir na proa de Bonf, nível 140, chame no ponto ideal desse lado. Lembrou, galera, 76. Boa 076 na escuta. Boa 076. Tá chamando o controle Salvador. Na escuta da torre? Ativo, na escuta 076. Chame agora o solo em 1219. 219. E o 5972 está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Ajusta o anexo 092. 2 mil pés, autorizado direto da. Passarei 2224, o senhor não vai cumprir o perfil da saída, eu confirmo. Tá voando a prol de bom, senhor. Certo, o senhor não está cumprindo o perfil da saída. O senhor deveria manter 3 mil pés ou cruzar o nível indicado na carta. Mantém o escudo, senhor. O passarei 2224, para evitar tráfego na sua posição de uma hora, curva direita pro 040, da presente. Direita 040. Série para direita, solo 2109. Vale branco 219, total 9907. Tá bom. Rota via Upzulu 10, bridge, Upzulu no meio, Bravo Upzulu, conforme plano, decola no zero, curva direita. No perfil da Dael, Leda, após Leda voa bridge, intercepta a aerovia, Upzulu no meio e segue conforme. 5153 o transponder, controle opera 120.8. 360 para Guarulhos, conforme falta do plano 1, decola da 120.8, sai da Dael, no meio da porta, Leda, 0.5 e a frente de 6. Transponder 5.3, 0.1, gol 9.2.8.7. Correto, sendo quando o plano 5 para o posicionar. 076, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, Bola 076. Total 9907, boa noite, bem-vindo, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, total. Parei 2224, o tráfego já foi superado, reassuma na pro de Cogbo. Gente. Entendi, eu acertei minha subida na FMS, estou fazendo ali nave e aí você disse que tem que tomar essa toa, eu não entendi. Guarde para parei 2224. Passarei 2224, controle. Subida Momo, CID de Salvador, item meia dúzia. Cruzar 15 milhas Delta Mike Echo no nível mínimo 110 ou manter 3.000 de 15 a 25 milhas de Salvador. Então, tudo bem, eu concordo com você. O único detalhe é que você não me deu restrição e autorizou para 190. Se você me fala que é para eu cumprir a carta, eu faço uma coisa. Mas se você me falar que é para 190, eu vou fazer outra. O senhor foi instruído para fazer a saída MOMO. Se o senhor não tinha condição de cumprir o perfil da saída, o senhor deveria comunicar o controle. IP 5216, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, 12545, tríplice 6-13-3, congestionamento, portão número 4. 6-13-3, portão 4 autorizado, sem flex. Impressionante, né? 6-13-3. Estou arrumando com o Delta. Não, eu 065 para Porto Seguro, arrumando com o Delta. Guarde, arrumando com o Delta. Rio 5972, interceptou o localizador da 10. Rio 5972, completa final, chame a torre 118 decimal 95. 195 tem a volta. E Salvador, Rio 5972, boa noite, está no INS aguardando o glide. 972, QNH 102, Mulo 2, continua a aproximação, aí poste no externo, baixado e travado. Claro, externo, baixado e travado, 5972. Viu, 5972, passou externo, baixar o travado da 10. 5972, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 092. De pouso, 5972. É o trip 5595 no 5 descida. Vista para 4 mil pés, trip 5595 no 5, ajuste no 0 no 2. 4 mil no 0 no 2, 5595 no 5. Papai Romeu, Romeu Eco Delta, eu estou agora afastado da posição, através da posição coral, 7 milhas, serviço está encerrado, mantenha o 065 e chame Ilhan na frequência 120 decimal 1. Dia, até o ponto de espera da 10, lá na torre 695, ajuste 1012, morro. Esperando 2, ele está aqui da Índia, ponto de espera, torre a noite de cima 9, 5, 63, 03. Com 972, no solo 1144, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, 1219, sente. Muito boa, Rio 5972, de grupo atrás. Tchau, Rio. Boa, senhor. É o Rio 5972, de grupo atrás. Bem-vindo. Rio, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Minha 313 ali em decola, pista 10, vento 1 centena 069. Solo Salvador, gol 9227 para o prospecto da mesma posição. Jaguar 9287. Com 9287, na escuta? Ok, autorizado, puxa acionar e chama pro táxi. Mandar pro táxi, 9287. Trip 5595 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, pode ir chamar 012, informe no localizador. É, te formulei no localizador, 1012, a gente confirma, senhor. Volta via Pisolu 20, decola 10, curva esquerda, subindo a Momo, transição Flock, 51, 5 metros, responder, controle 120.8. Quando ponto 9 para o estacionar. Meia 3, 1, 3, decolada 49, controle 1, 2, 0, decimal 8, boa viagem. 0, decimal 8, nada, boa noite, até a próxima. Doutor Salvador, muito boa noite, também. Meia 3, 1, 3, na subida da El, passando 1.200, visual, autoriza Leda. Meia 3, 1, 3, contato radar, sobre o nível 360, foi direto Leda. Direto Leda, subindo por 360, Xané, 63, 1, 3. Cruzado Salvador, voo 9287, para o táxi, no modo 5.5.3.9, com certo caminho. Isso, repetir o POB? Copiado, táxi aprovado, via em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 208.95, ajuste 1.012 agora, bom voo. Taxiando via Índia para o ponto de espera da 1.0, quando lá chama na torre, 1.012, pessoal 9, legal 902, voo 9.287, obrigado, bom trabalho. Oi, boa noite. 5.5.5, curso do localizador, 10 milhas. Revestido 5.5, que legal no 012, depois no marcador externo, baixado e travado. Baixadei. Salvador, boa noite, gol 9287, se aproxima do ponto de espera da 1.0, pronto. 287, mantém o ponto de espera da 1.0. Vai manter o ponto de espera da 1.0, gol 9287. Quadro 98, vai coordenar com o pessoal da Infraero, devido a obras na retaguarda, ok? Vai, um pessoal da Infraero deve fazer o follow-me da sua aeronave, ok? Até através do portão 62 inicialmente. Cheque com o pessoal, tá, tô ciente, e reporte para assim mesmo que o follow-me liberar o seu potencial táxi. Alô, boa noite, voo 0074, tem informação onde vai? Para Guarulhos? Mano? É o voo 0074 para Guarulhos, qual a informação de fã? Sim, 0074, 360, só um minuto, eu peço que eu leio. 0074, visão ao contrato no final? Afirmo. Modo pouso da aeronave da Trip, alinhe, mantém a pista no zero. Modo pouso da aeronave, alinhe, mantém no zero, gol 9287. Tânia 313, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 133.25, boa viagem. Centro Recife, 25.1, alternando 133.25. Tânia 613, boa noite. 074, compreendo. Confia, Golo 074. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16. Decolada pitou na 0, primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, Brider, controle 1208, transponder 5161. 360 aprovado, minha Upper Zulu 10. Decolada 10, direita após. Saída da EL, Leda, Brider. O controle é 1208, transponder 5161. 074, aerovia Upper Zulu 16, chama pushback acionamento. Upper Zulu 16, após Trip, gol 1074, obrigado. Solo Trip 5515. Trip 5515, táxi autorizado Alfa Kilo, pátio 3, remota 05. Confirme o táxi, senhora. Alfa Kilo, pátio 3, remota 05. Pátio 3, remota 05. Identificação autorizada de chegada alemã. Da presente, voa na proa de TAP, desça para 3 mil pés sem restrições. Ajuste em Salvador 1092. Um 3305, ocupou o controle. Autorizada a chegada mar e da presente, voa na proa de TAP, desça para 3 mil pés sem restrições. Ajuste em Salvador 1092. No momento, 5/5. 287, decolada 59, controle 20.8, boa viagem. Controle 20.8, gol 9287, volta lá. Controle Salvador, boa noite, é o gol 9287, da El Linda, passando 1600 ao 360. Gol 9287, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EL nível 360. Neme 224, controle. Azul 4298, Paulo. Salvador, muito boa noite, o Chané 6224. Minha 224, chama 208.